mistérios mais profundos do que eu te adoro, Senhor. Calo meu coração e me prostro, te adoro, Senhor. No dia mal quero proclamar, confio em teu amor que não mudará. Nem mesmo diga comigo: nada, nada, nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso.